arranque de bondade. O show nem começou, mas se eu não tô, já ficou bang. Outro nível, incrível, desempenho plausível. Esse moça perde a força, dizem que eu tenho fusível. Aqueles que se opõem são os que propõem soluções. Evoluções nas minhas canções são sementes de dragões. Eu não sou da velha escola, eu não sou da nova escola. Se quiser classificar, chamem de perfeição sonora. Quando cê achar que o meu som já tá perfeito, eu volto e faço muito mais bem feito. Sou imortão, a vertente, adolescente, ascendente. Além da imaginação, pra ser dragão planta semente. Eu sei que eu sou inspiração, minha transpiração só te traz inspiração. A voz queimando o verso futurístico, no meio artístico, eu sou o asterístico. Outro nível, quem gostou me aplaude uns 10 meses. E quem diz que odiou me ouviu mais de 1000 vezes. Talvez não sou o rei, mas eu sou um dos melhores. Na batalha NR-Mate, ganhei de W.O. Eu faço rimas como água saindo da torneira. Os MCs que estão de balo caem de bobeira. Por isso eu tô na vertical a minha vida inteira. E põe o MC de um Rex na coleira. Capítulo, renovo os vínculos da rua, o discípulo. Reciclo os acertos e os erros, excluo. E o ciclo incompleto que agora eu concluo. Rimas em destaque, pode sublinhar. Mensagem no mic, no subliminar. Eu subliminar o que não era bom. Não vem subestimar a força do meu dom. Poeta do gueto, poucos prestigia. Seu rima de bunda até a mídia elogia. Falso se vende, não tem ideologia. Não traio minha origem, a filosofia. Minha poesia é pra quem aprecia. Não é magia, mas te contagia. Tipo alergia, domina sua mente. Você não entende, consequentemente causa dependência, perde a paciência com as outras frequências. Não é uma tendência, é a consequência de um trampo bem feito. O beat com efeito vem do nosso jeito. Letters I've written.